Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, até as 16h. Como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito. Passou a semana inteira, tá esperando chegar sabadão pra curtir seu programa predileto, portanto, fica à vontade, meu amigo. Faça o que você tiver a fim de fazer. Isso aqui é um rádio, computador, ninguém vai ouvir nem ver nada que você vai fazer em casa. Fica à vontade, tá ok? E aí, hoje, eu vou mostrar aqui alguns sons eu não conhecia, cara. Meu amigo Henrique Leitinho que mostrou pra mim, mais uma vez vou dizer que é Leitinho porque ele é branco, é, o pessoal não mal dá, né? O Henrique Leitinho me mostrou, eu gostei de... Um é conhecido. Agora os outros três não são conhecidos e a gente vai mostrar pra vocês aqui. Espero que vocês gostem. Se não gostar, pelo menos você já vai saber, né? Quando alguém falar da banda, ou do grupo, ou do cantor, você vai saber quem é, vai poder dar sua opinião. Ah, gosto, não gosto, achei mais ou menos, por aí. Tá ok? A gente vai tocar, ó, Doug White, Empire. Olha, Ken's Dojo. Nunca ouvi falar, cara. O álbum de 2010. Tá? Eu achei maneiro. E Primal Rock Rebellion. Essa banda aí é do guitarrista do Iron Maiden, do Adrian Smith. Um dos três guitarristas do Iron Maiden, né? Gravado em 2012 esse álbum. Você vai conhecer hoje aqui, vai ser um set de cada banda. Esse Doug White que a gente vai começar, eu achei ótimo, cara. Um álbum de 2011, um rock muito gostoso. E o nome do álbum é As Yet Untitled. É, malandro, só de primeira. E a primeira música lembra um álbum do Deep Purple, cara. É isso mesmo, Come Taste the Bands. Vamos testar a banda, vamos lá. Doug White. Classic Rocks. falei pra você que você iria gostar, meu amigo. Tá aí, ó, Dougie White, eu adorei essa banda. É o álbum de 2011, você ouviu aí? Cats Got Your Tongue. É, é isso mesmo que você ouviu, ó. Cats, com Z no final, Got Your Tongue. Tongue, é mole? Olha, teve também Secret Jesus, Lonely Dreams, olha só, Dreams Lie Down and Die, teve também Time Machine e Come Taste the Band. Se eu não me engano, foi o segundo álbum do Deep Purple. O primeiro foi Book of Telesim, segundo book, Come Taste the Band, ou o terceiro? Não, acho que Come Taste the Band foi o terceiro. Depois teve o Shades of Purple, por aí, tá? Um álbum do Deep Purple. Você que conhece Deep Purple, é fã do Deep Purple, vai concordar comigo. Tá ok? Queria mandar só qual é o nome do cara mesmo? O primeiro cara que você me falou, Marcos? Gustavo Mutran. Da banda Mutran. Da banda Mutran, que tá tocando aqui na programação da RioSulRádio.com. Som maneiro, você vai gostar. Presta bem atenção na programação. Você que curte a RioSulRádio.com, você vai ouvir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem outro cara também que era pra mandar. Alex Chaves. Alex, eu conheço o Alex. Alex, ele é aquele abração. Ouvinte religioso. Ele é o manager do Mutran? É, exatamente. É isso aí. Então tá beleza, e cara. Ouvinte assíduo do programa. E ouvinte também. Eu sei, ele é um roqueiro. Também é roqueiro. Não só roqueiro, isso é que a gente tava conversando aqui antes. O cara tem outros conhecimentos de música, não só de rock. Mas é isso aí. Alex Chagas, um abração, garoto. A gente vai pro break e na volta a gente volta, é ótimo, né? Na volta a gente volta com Empire. Eu vou dizer quem é o vocalista dessa banda, você vai lembrar daqui a pouquinho. É o Classic Rocks, meu amigo. RioSulRádio.com, até as 16h, 2 horas de rock and roll pra você se vingar da sua mulher, meu amigo. Mas pega leve, senão à noite você vai dormir no sofá, ou então vai ficar chupando o dedo, meu amigo, tá? Ela fez você ouvir o Lepo Lepo, já sabe até a coreografia do Lepo Lepo, né? Não, não vou nem te falar nisso, né, cara? Não vou nem tocar nesse assunto. De jeito nenhum. Gente, ó. É, vamos botar um pi. Toda vez que falar isso. A banda que eu vou tocar agora é a banda Empire. Do álbum aqui, é o álbum de 2006, eu esqueci de pegar o nome do álbum. Mas o vocalista, você que curte rock and roll vai saber quem é, o Tony Martin. Essa fera aí já foi vocalista do Black Sabbath, meu amigo. Portanto, se ele foi vocalista do Black Sabbath, ele tem gogó e tem cacife pra isso. E esse álbum aí você vai curtir aqui com a gente agora. São uns 6. Não. É isso mesmo, são 7 músicas aqui do álbum do Empire. Você vai concordar comigo, tá ok? A gente começa com The Haven Rides. Que Raging que é? É The Haven Rides. Vamos lá. Classic Rocks. Go riding to fear. I days of creation. You created life, but you gave us temptation. That really wasn't nice. You told us we were mortal, then showed us eternity. In the times of reflection, did you not think how it would be? You gave us power to reason, a lethal ability. You made us jealous and evil, and then you made us brave. We hate the face you gave us. It's always the human race. This fortress you made is faulty. It can't sustain us anymore. I'm a cowboy, baby. Different world. We're living in, it's

Olha o nome da música, I Can't Trust Myself. Eu não posso confiar em mim mesmo. Já imaginou? O cara canta isso, você já viu. Ele cantando, você já viu, né? I Can't Trust Myself. É o Empire de Tony Martin. Maximum. Tocou anterior. Foi Changing World. Satanic Chorus. Olha, Carbon Based Lifeform. Não me pergunto o que quer dizer isso, não, cara. Brief. E a primeira, The Raven Hides. Não é brincadeira, não, cara. Olha, o programa hoje também é alternativo com bandas que de repente você não conhece. É bom pra você ouvir e ter suas próprias, sua própria opinião, né, cara? No próximo bloco, a gente vai tocar aqui o Ken's Dojo. Não, não torce o nariz, não. De 2010, tá? Reincarnation é o nome do álbum. Você vai curtir comigo depois, sim, você vai poder tirar suas próprias conclusões. A gente volta já já. Olha, cara, eu falei pra você, Ken's Dojo, né? Eu não sei de que, qual a nacionalidade dessa banda, Ken's Dojo. Juro que eu não sei, mas o som é bom. É um som meio alternativo, um rock and roll que mistura alguns ritmos, você vai gostar. O nome do álbum é Reincarnation, de 2010, tá? O Henrique Leitinho me mostrou, falou, ouve que você vai gostar. Eu ouvi, gostei, agora eu vou tocar e espero que vocês gostem. Se não gostar, não tem problema, meu amigo. Vai ser mais conhecimento pra você. Se surgir um papo, assim, numa reunião de amigos falando sobre isso, você pode falar, ah, Ken's Dojo, eu sei, eu vi lá na riosulrádio.com, o Adolfo falou que é maneiro, mas eu não gostei. É lógico, você tem que ter opinião própria, meu amigo. Tem nada a ver, só porque eu falo que é bom, você não tem que assinar embaixo não, tá ok? Vamos começar com Forever, Ken's Dojo, vamos lá. Classic Rocks. Leave it low. bursting into flames. You've stolen my heart. Am I to you a pawn in one of your games? I would fall apart. I'm shaking as if writing crumbles some streets. A path you have paved. I'm like it's a human condition in need of a vision. Now you're the one I you go.

emergency, emergency. My God, my wife is breathing. I need everything. Check the plane. Yes. Hold me. What's the problem? I just saw this man in my house. He's attacking another one. He beat my wife. Is he there right now? Yes. Does he have a gun? My planes are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Shame and child again, 9/11. que você achou? Eu acho que você fez cara feia, hein? Não, mas o som é meio diferente. Eu avisei pra você que é um estilo totalmente diferente de rock, mas é bom, é válido. Keeping the Flame Alive foi a última música aí. Soundcheck Bonanza, né? Come Alive. Participação sabe de quem? Glenn Hughes, cara. Baixista e vocalista aí, ó. Foi baixista e back vocals do Deep Purple. Depois assumiu os vocais do Deep Purple. Ele participou da banda Ken's Dojo. E Demons and Diamonds teve o Tommy Lavigne, tá? Fez a participação também aí no álbum do Ken's Dojo. Seth's Angel Free e a primeira Forever. Legal? Gostou? Você vai gostar mais ainda do último set, meu amigo. É o Primal Rock Rebellion do Adrian Smith, um dos três vocalistas do Iron Maiden. Daqui a pouquinho, depois do break. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha esse álbum aqui também, foi o Leitinho que mostrou pra mim, falou: Adolfo, ouve aí, é o guitarrista do Iron Maiden. Bom, o cara falou que é guitarrista do Iron Maiden, eu ouvi, eu falei, bom, deve ser coisa boa, realmente era coisa boa, pesada, um rock pesado, você que gosta do rock pesado, quase, né, quase, não chega a ser trash, mas uma batida bem pesada, porque sendo Iron Maiden não quer dizer nada, porque o Adrian Smith, o baixista e líder do Iron Maiden, lançou um álbum aí, Bridge Lion, que eu achei uma, pode falar, Marcos? Pode. Achei uma merda. Não, pra falar a verdade, eu achei, não tô dizendo que é uma merda, tô dizendo que eu achei, eu não sou o dono da verdade, se for eu vendo. Nem quero ser o dono disso aí, ó. Bom, Primal Rock Rebellion é o nome do álbum. É Awoken Broken. Você vai ouvir a faixa título comigo depois. De 2012, tá fresquinho ainda. A gente começa com No Friendly Neighbor. Vamos lá. Classic Rocks. Oh, Lost in a colossal cause, our freehold started to lose the fight with. falei que era pesado, meu irmão. E aí, o que você achou? Porrada, né, cara? Muito bom mesmo. Adrian Smith, não é à toa que é um dos melhores. Tem David Murray, Adrian Smith, o outro, eu esqueci, sempre esqueço o nome do terceiro guitarrista, cara. Ainda bem que ele me conhece, né? Ele ia ficar pé da vida. Olha, Bright as a Fire, é, a Sea Lights, No Place Like Home, Savage World, White Sheet Robs, A Walking Broken, é, e No Friendly Neighbor. Primal Rock Rebellion. Guarda bem esse nome, hein? É uma banda que o cara resolveu fazer um trabalho solo no intervalo de gravação do nossa, sempre esqueço, Iron Maiden. Ele resolveu juntar uma galera e fez esse álbum aí que eu achei ótimo. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Hoje vocês ouviram aí o Doug White, ouviram o Empire de Tony Martin, Ken's Dojo, tá? E fechamos aí com Primal Rock Rebellion de Adrian Smith. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, com certeza, tá? Muito rock and roll pra você. Sabadão, meu amigo, você já sabe, logo mais à noite, se for sair, tudo bem. For dirigir, meu amigo, não beba. Classic Rocks.